Bom dia, irmãos. Deixa eu falar mais uma vez. A gente ainda estava com o olho fechado na oração. Bom dia, irmãos. Bom dia. Ok. Agora. Tudo bom? Tudo beleza? Tudo na paz de Deus? Você está visitando a gente aqui? Está tudo na paz com você? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? De repente Deus está trazendo você para cá porque quer se encontrar com você, quer tocar o seu coração. A gente tem conversado aqui pela manhã, nos cultos das 8h30, das 8h30 e também das 11h, a respeito da série que é o tema da igreja, Conectando Mais Um. Não sei se você tem vindo e tem acompanhado, mas temos sido desafiado na nossa caminhada com o Senhor, introduzirmos pessoas, buscarmos pessoas para se conectarem também com Deus, se conectarem com o Senhor. E onde é que estão essas pessoas que precisam se conectar com o Senhor? O que é que você acha? Onde é que está aquela pessoa que, através da minha vida, ela vai se conectar com Deus e com Jesus? Você arrisca dizer? Olha para o lado aí. Aquela coisa que pastor gosta de fazer e ninguém gosta, né? Eu não vou dizer assim, diga isso para o seu irmão. Mas olha para o lado aí, pode olhar. Mesmo que seja só com o olho, envergonhado, sem virar o pescoço. Eu vou olhar também, ó. Eu preciso conectar Léo com o Senhor. Amém? Eu disse que ia pegar ele porque ele está me abusando com meu blazer novo. A pessoa vai no shopping, passa o cartão, divide em 10 vezes para chegar na igreja e a turma ficar tirando onda. Então, olha aí essa pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa que está ao seu lado talvez precise se conectar com Deus. Mas não é somente a pessoa que senta ao nosso lado na igreja. E é interessante porque nós somos acostumados a nos locomovermos dessa forma. A gente muitas vezes está conversando e está interagindo com pessoas na vida normal, mas quando entra nesse lugar, aqui no templo, parece que a gente está entrando num elevador. Você sabe como é que a pessoa entra no elevador, né? Está a maior conversa, mas quando tem alguém no elevador, todo mundo fica assim, com a cabeça baixa, olha para um lado, olha para cima, reclama de alguma coisa. Mas a gente tem vergonha. Eu sou assim, tenho vergonha de conversar com as pessoas no elevador. Parece que a gente entra aqui e entra no elevador. No entanto, o desafio que Deus tem lançado para a gente é conectar mais uma pessoa. E a gente pode fazer isso de tantas maneiras diferentes. É verdade que nem todo mundo que senta aqui aos domingos, nos quatro cultos que nós temos, nem todos conhecem ainda o Senhor Jesus. Isso é verdade. É verdade que pessoas têm vindo aqui visitar, às vezes, que nunca tiveram um encontro ainda transformador com Jesus. Também é verdade que pessoas que foram criadas na igreja, que conhecem a Bíblia, que sabem a história e sentam aqui, mas não conheceram ou não tiveram ainda um encontro transformador com Jesus. E essa pessoa está ao nosso lado todos os domingos. É verdade também que por trás de alguns sorrisos, de alguns olhares, pessoas podem estar com o coração extremamente pesado, angustiado, se sentindo traído, ultrajado, um peso na alma, e não tem ninguém que possa compartilhar isso para juntos caminharem com o Senhor Jesus. Agora você imagina que se essas pessoas estão aqui dentro, pelo menos aos domingos, os quatro cultos, talvez 1.500 pessoas nós tenhamos aqui, talvez até mais, se estão aqui na igreja, se estão vindo aqui à igreja e estão assim, imagina lá onde a gente trabalha, onde a gente estuda, uma pessoa que está ao nosso lado no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, com as pessoas que nós lidamos diariamente, e às vezes até com aqueles nossos familiares. Desafio de Deus, a partir da palavra, é um desafio prático. E só dá para saber, só dá para perceber que essa coisa está entrando no meu coração, se isso refletir na minha vida prática. Ou seja, se eu, quando chegar aqui no domingo, eu não entro num elevador e fico com vergonha da pessoa que está ao meu lado, e quando eu estou lá durante a semana, vivendo a vida normal, comum que nós vivemos, eu não vivo como se fosse mais um, mas vivo debaixo de uma missão, porque Jesus está chegando a lugares diferentes, de Recife, Olinda, Jaboatão, o lugar onde você está, Jesus está chegando a esses lugares diferentes através da nossa vida. Como Jesus fez em Mateus capítulo 9, eu queria que você abrisse. Mateus capítulo 9. Assim como Jesus fez aqui em Mateus no capítulo 9, Jesus continua fazendo. Mas ele não o faz de forma física. Ele não vem e vai aparecer aquela pessoa do seu trabalho. Não porque ele não possa fazer isso, mas porque, na verdade, a metodologia que Deus resolveu utilizar para se revelar na terra foi chamada de igreja, é chamada de discípulos de Jesus. Essa é a metodologia que move a história da humanidade. Não é a ONU, não é uma nação poderosa que move a história da humanidade, não é a globalização, não é o livre mercado, não é a economia. O que move a história da humanidade até a volta do Senhor Jesus, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, é a igreja que vai se movendo na terra, se movimentando na terra para cumprir essa missão. Para viver o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que está movendo a história toda. À medida que nós somos enviados como servos, discípulos de Jesus, e à medida que vamos a lugares diferentes, quem está indo é Jesus através da vida da gente, através do nosso coração, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, e uma coisa que é completa, e não somente parcial. Jesus se encontra com um homem chamado Mateus, está aí no evangelho do próprio Mateus, que está relatando a história. É o mesmo que escreveu o evangelho. Mateus, que escreve esse evangelho para um público mais judeu, um público que tem uma história boa de conhecimento do Antigo Testamento. Esse é o público que Mateus está escrevendo. Judeus que conhecem o Antigo Testamento e que se converteram ao Messias, ao Senhor Jesus. Por isso, muitas vezes, quando você vai lendo o livro de Mateus, há uma preocupação nele ao afirmar diversas vezes para que se cumprisse a escritura, para que se cumprisse a escritura. O tempo todo Mateus está falando isso. No texto de Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 5 também vai narrar a mesma história, que é essa que nós vamos ler. Versículo 9 até o versículo 13, ele diz assim: partindo Jesus dali, após ter curado um paralítico lá em Cafarnaum, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, disse o quê? Segue-me. Jesus não disse, por favor, disse? Jesus falou assim, fez alguma coisa, ele disse o quê? Só disse isso, somente. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim quem? Os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, precisamos, Pai, da iluminação, da Tua graça, do Teu Espírito. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Deus, traz essa palavra ao nosso coração, não somente a um intelecto morto, vazio, mas ao nosso coração, para que a nossa alma pulse, seja despertada, seja revigorada, Senhor, para seguir esse caminho chamado de discipulado, Pai. Ó Senhor Jesus, nos ensina o Teu caminho, a Tua justiça, a Tua verdade, a Tua graça, a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma coisa que se popularizou muito nos anos passados aí, não sei se você ouviu já essa expressão, que diz assim: fulano ou beltrano já recebeu Jesus como seu Salvador, mas ainda não o recebeu como seu o quê? Senhor. Você já ouviu essa expressão? Você, às vezes, está evangelizando e usando esse mesmo argumento. A gente faz isso. A gente precisa receber Jesus como, não somente como nosso Salvador, para a gente ir para o céu depois que morrer, mas também como nosso Senhor. Só que a Bíblia não faz essa distinção. A Bíblia, o Evangelho de Jesus, o discipulado de Jesus, não faz para nós essa distinção, como se fosse possível alguém seguir Jesus de forma assim, mais ou menos, meia boca. Como se fosse possível alguém que fosse chamado por Jesus para o seguir, se levantar, dizendo assim: Senhor, eu vou te seguir, mas olha, não toca nessa coisa aqui, não mexe com isso, deixa essa minha vida aqui quietinha, deixa a minha sexualidade sem purificação, deixa o meu trabalho ilícito, é o meu ganha-pão, deixa isso aqui direitinho. Você acha que Jesus acreditaria nessa nossa conversa? Você acha? Talvez um cônjuge possa até acreditar. Talvez até um líder na igreja possa acreditar. Mas você acha que Jesus acreditaria nessa conversa? Quando as pessoas chegaram para ele dizendo assim: eu vou te seguir por onde o Senhor quer, por onde quer que o Senhor for. E Jesus responde assim: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando o outro diz: eu vou te seguir, mas primeiro, por favor, Jesus, deixa eu cuidar aqui de umas demandas pessoais que eu não posso abrir mão. E o outro disse: Jesus, eu vou, mas a minha família é mais importante. Deixa eu sepultar meu pai. A história ali não era que o pai tinha acabado de morrer, o pai estava vivo. Mas a ideia era de alguém que estava cuidando tanto da família, que não tinha condição de seguir Jesus. E para os três grupos de pessoas diferentes, o discurso, a mensagem de Jesus continua sendo a mesma, porque ela é a mesma hoje também para nós. Jesus, aqui no início do seu ministério, ainda na região da Galileia, ele está montando a equipe. Ele está montando os seus discípulos, que vão ser chamados de apóstolos, porque eles vão ser enviados por Jesus para dar continuidade àquilo que Jesus viveu e ensinou, e para que, movidos pelo Espírito, possam levar essa mensagem a outros lugares. Mas não somente os apóstolos, todos os discípulos de Jesus estão sendo chamados para esse mesmo caminho. Jesus caminha com 12 homens, num discipulado mais forte durante 3 anos. Jesus, ao redor dele havia uma multidão, muita gente ouvindo a mensagem do Evangelho, alguns crendo, talvez um número de 70 pessoas iniciais, que criam, que seguiam Jesus por onde ele ia, não somente por causa do pão e do peixe, mas por causa da mensagem de salvação de Jesus. E quando ele ressuscita ali, um grupo de 120 pessoas em Atos capítulo 1 está aguardando a promessa do Espírito. E essa obra chamada de igreja, essa mensagem do Evangelho começa a se expandir ali em Jerusalém e se expandir em todo o Império Romano e por todas as eras até chegar ao nosso tempo aqui no século 21 em Recife. Essa mensagem continua se expandindo. E a mensagem não tem a ver com o tipo de Jesus que foi desenhado para nós, até mesmo pela própria religião, que ensina, que trouxe para a gente uma perspectiva falsa de que a gente pode servir e pode seguir Jesus de forma assim, meia boca, de forma mais ou menos, sem que isso envolva completamente a minha vida. Foi a própria religião que ensinou isso. Talvez influenciada com alguns pensamentos modernos, mas esse pensamento, esse tipo de caminho, nasce dentro da própria igreja. Como se nós pudéssemos fazer isso. Quando Jesus está montando a equipe dele, ele só fala uma coisa para todos. Ele olha nos olhos e diz assim: siga-me, siga-me. Quando Pedro e André estavam lá no mar da Galileia guardando as redes, Jesus falou para eles: sigam-me, eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores e homens. E vão levar essa mensagem, esse evangelho, porque está inerente, está linkado. Não existe mensagem do evangelho no coração que não nos impulsione para conectar mais uma, ou 10, ou 20, ou milhares de pessoas a essa mesma mensagem. Jesus encontra também Tiago e João. Jesus está montando a equipe. Muita gente vai falar sobre essa equipe de Jesus, dizendo que foi uma equipe assim, tão louca que Jesus está montando. Talvez um líder, um cara que tivesse um MBA em gestão de pessoas, não escolheria esses homens. E letrados, não quer dizer que eram exatamente analfabetos, mas iletrados, de uma região pobre dali da Judéia, chamada de Galileia. Alguns com cosmovisões completamente antagônicas, umas com as outras. E um deles que estava ali no grupo, e estava para trair Jesus, e Jesus já sabia disso, que o nome dele é Judas. Jesus chama Judas. Judas, impressionante, era um líder no grupo. Ele era um cara extremamente proativo, organizador, mas era aquele que ia trair Jesus. Jesus chama um cara chamado Simão o Zelote. Você já percebeu quem é esse cara? Simão o Zelote foi chamado por Jesus para caminhar nesse discipulado. Só que Simão o Zelote, se a gente pudesse fazer uma comparação aos nossos dias, é como se ele fosse um partidário da extrema esquerda. O Zelote, o grupo dos Zelotes, eram aqueles que queriam pegar as armas e partir para a revolução. Não é uma coisa nova do Marx lá no século XIX. É só lá com Jesus, dentro da própria religião judaica. Os zelotes queriam pegar as armas e partir ao ataque contra o Império Romano para restituir o reino novamente a Israel. Era um grupo com a ideologia política forte, ferrenha. Era um grupo que acreditava que ia conquistar o reino de Deus a partir da força, a partir das armas. Essa turma não gostava do Império Romano de jeito nenhum. Eles diziam que o Império Romano, talvez fosse na nossa linguagem, é de direita, é contra isso, é contra aquilo e outras coisas mais. E um outro cara que tem um pensamento totalmente diferente do Simão Zelote, que é o texto que a gente está lendo aqui. O nome dele é Mateus, e outro evangelho é Levi. Esse cara aí, o Mateus, ele era um publicano. E o que quer dizer que ele era um publicano? Mateus Em outras palavras, ele é chamado de traidor. Traidor. Talvez seja uma das coisas mais difíceis da condição humana da gente lidar, seja com a traição, com alguém que é um traidor. Esse cara era um traidor porque a sua moral, sua ética, a sua percepção, seu envolvimento no seu trabalho era contra o seu próprio povo. E ninguém naquela época olharia para um publicano, nenhum judeu daquela época olharia para um publicano com bons olhos. Olharia para ele como sendo o quê? Traidor. Por que ele era um traidor? Porque o Mateus, ele era um judeu, como se fosse um concursado, um funcionário público no Império Romano. E o trabalho de Mateus era coletar os impostos do povo judeu e devolver ao imperador romano. Só que nessa transação, nesse ínterim, entre recolher os impostos e devolver ao Império Romano, esse cara começava a ficar rico, muito rico. Eu imagino que isso ia passando de pai para filho, famílias de publicanos que não queriam perder essa boquinha no Império Romano. E você imagina que nós não vivia aqui naquela época, ou melhor falando, essa era uma época de pobreza. O povo judeu, os povos de antigamente, viviam muitos, a sua grande maioria, em uma situação de pobreza mesmo. E você tem um do seu próprio povo, que de repente começa a se tornar rico. Você imagine que o Mateus começa a trabalhar e no primeiro ano de trabalho ele compra uma BMW. Ele se muda, ele vai morar lá nas Torres Gêmeas do Marco Zero. Ele compra já uma casa de praia, uma casa no campo, em apenas um ano. Ele não é o cara que vai se hospedar no hotel, ele vai lá e compra o hotel aqui na Avenida Boa Viagem. Esse cara em um ano posta o seu check-in em Dubai, posta o seu check-in em Nova York, posta o seu check-in em tudo que é lugar, porque esse cara de repente começa a ficar rico. Eu tenho certeza que nenhum de nós estaria lidando com essa situação de forma simples. Talvez até a gente fosse para a rua protestar contra Mateus, contra o publicano. Interessante, porque Mateus, ele era um cara, um traidor da pior espécie. Tanto que ninguém queria se misturar com ele. Quem se misturava com os publicanos eram as pessoas que eram consideradas de pecadores. Mas quem são os pecadores? Você é pecador, irmão? É ou não? Você é? Eu sou também, e muito. Só que quando a Bíblia está falando de pecadores e publicanos, está se referindo de forma pejorativa a pessoas que tinham o seu comportamento, pessoas que tinham, que eram conhecidas como pessoas promíscuas, como pessoas da vida. Prostitutas eram conhecidas como pecadoras. Homens, como publicano, eram conhecidas como e taxadas como pecadores. E quando era feita essa diferença, o que estava querendo dizer é o seguinte: eu não me misturo com você, porque você é o quê? Pecador. A percepção bíblica de um pecador não é a mesma, porque a percepção do evangelho a respeito de um pecador não é daquele que faz a pior coisa do mundo. Porque nesse sentido, aquele homem que é justo, aquele homem que é religioso, aquela pessoa que foi criada numa igreja ou dentro de uma religião e tem uma ética, um padrão comportamental, ele não é tão pecador assim. Só que isso é uma grande mentira. É uma grande mentira do nosso século ainda. É uma grande mentira da religião. É uma grande mentira que está dentro das igrejas evangélicas ainda hoje. De que nós não somos pecadores. Nós fazemos as coisas certas. Nós damos o dízimo. Nós vamos à igreja. Somos membros da igreja. Temos uma ética e uma moral. Sexualmente falando. Honestamente falando. Não mentimos. Não falamos palavrão. E pensando que assim a gente está se colocando numa posição de pessoas justas. Só que Jesus, quando vai à casa de um fariseu, aquele que se considerava o homem mais puro e mais religioso e mais autossuficiente do mundo, ou quando vai à casa de um publicano feito Mateus, como mostra o texto que a gente leu, a mensagem, o chamado, o convite, a convocação, a pregação do evangelho é a mesma. Eu acho massa como isso acontece no evangelho de João. Você já pode ter visto. Se você não leu ainda, leia quando chegar em casa. João, nos capítulos 3 e 4. É interessante demais como João coloca aquelas duas histórias juntas. Primeiro, Jesus lida com um homem religioso. E aquele homem queria saber o que, que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Depois, Jesus lida com uma mulher de prostituição, que já tinha 7 casamentos, que era mal falada, que era uma mulher que ia pegar água ao meio-dia, para que ninguém a visse, ninguém falasse mal dela, ninguém fizesse chacota contra ela. E lá na casa, no escuro, quando aquele homem foi procurar Jesus à noite, para que ninguém o visse, na sua casa. E lá naquele poço, no horário que ninguém iria por causa do sol. Naqueles dois momentos, Jesus tem a mesma mensagem. Talvez com uma outra linguagem, mas é a mesma mensagem. A respeito da vida eterna, a respeito do discipulado, a respeito da salvação. E é essa mensagem que mais escandaliza o coração do homem, porque a mensagem do Evangelho não é a respeito do que nós podemos fazer para agradar a Deus, do que nós podemos fazer para ir para o céu. A mensagem do Evangelho que mais escandaliza é o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, para olhar nos nossos olhos e dizer: você é meu filho. Seja você um religioso ou um publicano, há um caminho de arrependimento, há um caminho de vida que vem lá da cruz, no poder da ressurreição e pelo Espírito atuante ainda hoje. Essa é a grande mensagem do Evangelho que abraça a todos quantos o ouvirem. E quando estão ouvindo, não estão ouvindo a mensagem de um pastor, não estão ouvindo porque estão em uma programação, não estão ouvindo porque estão na igreja somente, mas estão ouvindo porque há um pastor que, quando ele fala, as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem sem questionamento. Sem o mais. Eu vou mais, veja bem, eu vou, porém, olha isso aqui. Mateus não pensou assim: como é que eu vou botar comida dentro de casa? Como é que eu vou sustentar minha família? Mateus não pensou assim: como é que eu vou dar uma boa escola para os meus filhos, pagar o plano de saúde, a TV a cabo, a Netflix, como é que eu vou? Mateus não está pensando no IPVA, no seguro do carro. Mateus, quando ouve a voz de Jesus, ele se levanta e o segue imediatamente. Imediatamente. E nesse processo de que ele, quando se levanta, não é somente um processo físico de alguém que fica em pé, que atende a um apelo. Mas quando ele está se levantando e seguindo Jesus, Mateus está abrindo mão de tudo. Ele está colocando a sua conta em risco. Ele está seguindo Jesus, seja o que for que Jesus queira. Porque, na verdade, ele segue Jesus, o homem, a gente, segue Jesus. Mateus está seguindo Jesus com uma entrega absoluta de coração. Entregando na presença de Jesus seus medos, suas inquietudes, sua ansiedade, sua insegurança, as angústias. Entregando também na presença de Jesus os vícios, os pecados, até aquelas coisas mais ocultas, miseráveis, que prendem a nossa alma no inferno. Olha para Jesus e o segue. E o segue como uma entrega completa ao Senhor Jesus. Por isso que Jesus olha nos olhos e diz: siga-me. Venha, eu vou fazer de você um pescador de homens. Venha. E tenha certeza que, mesmo Jesus não falando isso aqui nesse texto, não sendo relatado, o convite e a convocação para seguir Jesus no discipulado está envolvida, está em volta na missão de Deus na terra. Não pensa que Jesus vai chamar a gente para o seguir, para aprender, para fazer parte de um grupo, para a gente ficar mais feliz, mais leve, um pensamento melhor, mais positivo, não. Jesus, quando chama a gente para caminhar com Ele, um processo constante de convite que nós corremos para estarmos perto de Jesus, ao mesmo tempo em que Ele nos empurra para o mundo, para a gente pregar esse Evangelho, conectar pessoas dentro e fora da igreja ao Senhor Jesus. É massa, porque Mateus na hora dá um jantar, e quem vai para o jantar na casa do publicano? Você acha que é quem? O religioso vai? Foi o religioso lá? Foi ou não? Os publicanos e pecadores foram? Foram ou não? Quem eram os amigos de Mateus? Os religiosos foram? Foram também, mas para quê? Estavam lá olhando e achando um absurdo que Jesus estava comendo na mesma mesa com pecadores. Jesus, quando se encontra com Mateus, Mateus, quando tem um coração repleto de Jesus, ele resolve dar um jantar, ele chama os seus amigos, ele vai fazer uma festa, mas essa festa agora é diferente. Essa é uma festa diferente. Porque tenho certeza que as festas na casa de um publicano não era coisa boa. Não era. O público está aí. Rolava de tudo. Anitta, Wesley Safadão, de tudo. Todo tipo de música. Estava lá. Bebida. Prostituição. Estava lá. Na casa de Mateus, o publicano. Mas agora, quando Mateus vai dar um jantar, uma festa, a coisa é completamente diferente. A coisa é diferente, porque quem está nessa festa é Jesus. E tenha certeza que Jesus não se impressiona com aparências. Jesus não se impressiona com formatos religiosos somente, que são ocos, são secos, são vazios. O que tem de diferente nessa festa é que há uma proposta, há uma proposição de vida diferente. Há uma pessoa ali diferente. E não é somente a presença de Jesus, porque Jesus pode estar presente hoje nas nossas reuniões e festas, nos nossos compromissos sociais e a trabalho, enquanto vamos de um lugar para outro, enquanto estamos nos movimentando aqui nessa terra, Jesus pode estar presente. Mas parece que a gente prefere festejar a vida como alguém que não o conhece. Parece que a gente prefere estar em rodas com pessoas que não o conhecem, como se fôssemos iguais, como se não tivéssemos uma mensagem, como se não tivéssemos Jesus no coração. E eu ouso dizer com espanto e temor que não é só porque parece, é porque muitas vezes é assim mesmo. Nós estamos na igreja, mas não temos Jesus no coração. E porque não temos Jesus no coração, não há uma coisa que pulsa, que transborda a nossa alma, para poder falar para o outro o quanto Jesus ama, o quanto Jesus o amou, o quanto Jesus pode transformar, o quanto Deus pode fazer uma nova história em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer família, em qualquer vida troncha, seja de alguém que é conhecido como um pecador, um promíscuo, ou de alguém que está dentro da igreja, é um religioso. Jesus pode sim, porque Ele é esse vinho novo que vai quebrar justamente os odres, as estruturas terríveis da nossa alma e do nosso coração. Mas Jesus está lá na festa, na casa de Mateus, o publicano. E às vezes a gente interpreta isso de uma maneira muito errada, porque faz assim: eu vou fazer um jantar lá em casa e vou chamar o pastor. E o pastor vai lá e vai pregar o evangelho para os meus amigos do trabalho. Aí faz uma festa, chama o pastor vai. É impressionante. Eu sei disso como é. Quando o pastor entra, todo mundo parece que vira santo. É. Tu começa. Não, porque. Ah, até o linguajar muda, a maneira, os moldes. Quando o pastor chega, a maquiagem, como se nós fôssemos alguma coisa. Deixa eu dizer para você, a gente não é nada. Não é nada. E a gente acha assim, vai resolver o problema, chama um pastor, porque Jesus foi lá na casa de Mateus, o publicano. Mateus chamou Jesus, ele foi lá e Jesus pregou o evangelho para os amigos dele. Então eu vou chamar o pastor. E às vezes acontece assim, vou fazer um casamento, vou chamar o pastor vai dar lá a bênção. Quando o pastor vai embora, a carnalidade come no centro. E a festa do publicano, cheia de Anitta e o Wesley Safadão, começa a rolar. É ou não é? Isso é uma vergonha, esse negócio. Parece que a gente está lidando com as coisas da vida de uma forma somente religiosa, o sagrado e o profano, como se essas duas coisas pudessem conviver sem que uma não santificasse a outra, sem que uma não tocasse a outra, sem que a fé não se ramificasse por todas as áreas da nossa vida, da nossa mente e do nosso corpo. A gente está estudando nos pequenos grupos a primeira carta de João. Talvez você esteja estudando lá com o seu pequeno grupo. Se você não está ainda em um pequeno grupo, está na hora de começar a entrar e a vir. E exatamente esse é o contexto lá de 1 João. Gente que acreditava que podia conhecer Jesus e a salvação e continuar vivendo de qualquer forma, porque a mensagem de Jesus, a mensagem da salvação, não interage com a minha vida, não interage com as minhas escolhas, decisões, a maneira de eu enxergar o mundo. E essa é uma grande mentira que tem entrado sorrateiramente no nosso coração, mas que ela tem uma cara religiosa, que engana muita gente. Mateus, quando dá essa festa e chama Jesus, quando nós fazemos reuniões em nossa casa, no trabalho, deixa eu dizer a você, Jesus está lá também com a gente. Amém? Ixi, vai ter que chamar, ligar para o pastor para ir, vai abrir um negócio, tem que chamar o pastor para ir lá orar, abençoar. Jesus está lá com você e quando você ora, é a mesma oração. Amém ou não? É a mesma coisa. Vai fazer um casamento. Não é a igreja que santifica o casamento, é Jesus. E se Jesus mora e reina, e entra e vive no seu coração, é Jesus que está lá através de você. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está lidando com gente aqui nessa terra, e não está lidando com elas somente para ganhar dinheiro, somente para terminar um projeto, somente para terminar um trabalho, e não está lidando com elas somente para resolver bronca, problema, vender, comprar. A gente está lidando com essas pessoas porque Jesus quer ir nesses lugares e nos piores cantos da terra. Não existe nenhum lugar que Jesus não queira ir. É isso que parece que os evangelhos revelam para a gente. Porque apesar de nós pensarmos religiosamente que Jesus quer ficar confinado a um templo, confinado a uma religião, ou confinado a um projeto de um grupo apenas, Jesus, enquanto está andando, ele está indo a lugares completamente diferentes. Ele está tocando em leprosos, ele está curando enfermidades, ele está expelindo demônios, ele está lidando com broncas e mais broncas que as pessoas lidam aqui na terra. E Jesus, quando está lá na casa do fariseu, do publicano, com os pecadores, com pessoas que tinham uma fama terrível, socialmente e moralmente falando, Jesus está ensinando para a gente a respeito do seu evangelho, a respeito do seu discipulado. É por isso que a mensagem, a proclamação do evangelho, ou melhor, a resposta ao evangelho, não são apenas holocaustos. Holocaustos eram os sacrifícios que eram levados no Antigo Testamento, na religião israelita judaica. Não é só isso. Era fácil. Você pega lá um cordeiro, vai lá no templo, sacrifica aquele cordeiro e sua vida está resolvida. O sumo sacerdote sacrificou, expiou o seu pecado e a coisa está resolvida. Ou seja, você foi lá, sacrificou o cordeiro, bateu o ponto, como a gente chama, e agora manda ver E agora, nós vivemos como se Deus não existisse. Foi Francis Schaeffer, num dos seus livros lá da trilogia, O Deus que Intervém. No início, logo, ele fala pra gente assim, dizendo que no século 19 e 20, a preocupação da igreja era saber responder às perguntas das pessoas. No século do darwinismo, na era do cientificismo assim mais forte, era preocupação. Talvez você seja mais criado na igreja há muito tempo, tem um texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que vivia sendo citado na escola dominical. O que é que diz lá? Que nós devemos estar prontos para o quê? Responder às perguntas que são feitas. Você lembra disso ou não? Era assim. Tem que ensinar os cristãos a responderem. Francis Schaeffer estava dizendo assim, que hoje em dia, isso na década de 80, imagine hoje, 2017. Hoje em dia, os cristãos não sabem nem o que as pessoas estão perguntando lá fora. Nós não sabemos nem quais são as ânsias, as perguntas, as crises. Porque pensamos dessa forma, nós viemos ao culto, nós vimos à igreja, nós vamos a um sacrifício, nós ofertamos, nós dizimamos, nós trabalhamos uma coisa em outra, nos envolvemos pontualmente com a obra de Deus. E na dinâmica maior da nossa vida, que envolve muito mais horas, muito mais tempo, muito mais suor, nós não nos envolvemos com a dinâmica do Espírito que está se movendo na terra. Pensamos nós que quando apresentamos um trabalho, um holocausto, estamos batendo o ponto com Deus e a coisa está resolvida. No entanto, a maior resposta que Jesus está ensinando aqui, a resposta ao Evangelho, é a misericórdia. E a misericórdia não tem a ver com alguém que vai somente ajudar o próximo a ter o que comer, a ter o que vestir. Misericórdia não é alguém que tem pena do outro somente. Percepção da misericórdia é muito mais interna, é muito mais no coração. Por isso que Jesus, em Mateus ainda, capítulo 5, diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que Jesus está falando e está ensinando para a gente é que a maior resposta ao Evangelho é um coração que se entende na miséria de uma forma tão profunda, tão forte, que se entrega naturalmente, que se entrega completamente a Jesus. Quando o Senhor Jesus está falando nesse texto e ele está citando Oséias, capítulo 6, o profeta lá chama a gente para conhecer Deus. Vamos conhecer Deus de verdade, a mensagem de Oséias. Vamos conhecer Deus de verdade na nossa alma, na nossa vida. É a mensagem de Oséias o tempo todo. Quando Jesus está usando, está citando a palavra, está citando esse texto, está ensinando para a gente que muito mais do que o que a gente vai fazer, muito mais do que o que a gente vai dar, o que Jesus quer é o nosso coração. Porque não existe na perspectiva do Evangelho alguém que diz, eu quero Jesus, mas não quer a obra de Jesus. Eu quero Jesus, mas não quero Jesus nesse cantinho da minha vida. Eu quero Jesus, mas não quero Ele completamente. Eu já vi uma esquete uma vez que dizia isso. Eu fui pregar numa igreja, uma esquete bem conhecida de acampamento. E antes de passar a mensagem, tinha uma esquete lá, um teatro. Uma pantomima. E era mais ou menos assim, uma pessoa acordava e de repente Jesus resolveu passar o dia com ela. Veja, Jesus passa todo dia com você e comigo, ou não? Todo dia. Mas de repente Jesus aparece na casa dela, vai lá, bate na portinha, vou passar o dia com você. A pessoa fica toda constrangida, é no dia que ela está com o ingresso daquela balada, e aí ela passa o dia com Jesus. E Jesus parece na esquete, na pantomima, um bestão, alguém assim que está implorando o dia todo para aquela pessoa olhar e dar atenção para ele. Aí a pessoa vai comer, aí Jesus está lá do lado, constrangendo a pessoa para orar, como se A pessoa vai conversar com alguém no telefone, aí Jesus está lá do lado constrangendo para que a pessoa use uma linguagem diferente. Aí a pessoa vai combinar uma saída e Jesus está lá o tempo todo. A pessoa vai botar uma roupa e Jesus está lá constrangendo ela, e ela fica assim constrangida porque Jesus fisicamente está lá. E o que aquela esquete ensina de forma tão negativa, a meu ver, é que Jesus é um coitado que está pedindo à igreja, está pedindo às pessoas: por favor, se envolvam comigo, por favor, olhem para mim, por favor, se envolvam com esse projeto. E na verdade Jesus só diz uma palavra ainda hoje: segue-me, segue-me. E essa não é uma palavra para quem está fora da igreja, é uma palavra para todos nós. E não é uma palavra para uma vez, há 10, 20, 40 anos atrás, é uma palavra para todo dia. Siga-me, siga-me, porque é misericórdia, é um coração miserável, é um coração completo que Jesus quer. E quando isso acontece, o cara vai chamar os amigos, as pessoas do lado, de alguma maneira elas vão ser alcançadas por isso. Nossa maior preocupação quando está pregando aqui é porque parece que a gente está querendo que a igreja cresça. Não, a gente não está pregando esse sermão para fazer a igreja crescer, irmão, numericamente. Isso não é metodologia de crescimento de igreja. Ou que a maior preocupação fosse que a gente pudesse trabalhar, fazer alguma coisa para Deus. Eu digo a você com toda certeza que a nossa maior preocupação pastoral é se Jesus realmente reina e habita no nosso coração. Se realmente é Jesus que impulsiona as nossas motivações, a nossa vida no trabalho, o nosso salário, as nossas relações, inclusive o nosso trabalho dentro da igreja e lá fora. Nossa maior preocupação é se você já ouviu Jesus chamando você para uma caminhada de discipulado, de uma forma tão plena, tão forte, que mesmo que tenha lá uma coletoria cheia de grana, cheia de dinheiro, cheia de status, cheia de glória humana, você não titubeia, você não vai duvidar, você não vai questionar, pelo contrário, na hora, levanta e anda e segue Jesus. Não como alguém que está cheio de questionamentos, cheio de críticas, cheio de amarras, cheio de muletas, mas alguém que está entregue. Porque entende que a resposta ao Evangelho é muito mais do que holocaustos, é muito mais do que sacrifícios, é muito mais do que trabalho. A resposta ao Evangelho é o coração, é a entrega. Quando isso acontece, as pessoas ao nosso redor, elas são abençoadas. Quando isso acontece, as pessoas ao nosso redor, seja no meu pequeno grupo, seja lá na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, na minha casa, elas são abençoadas. Elas são. Você quer mostrar, você quer falar, você quer, transborda. Você está vendo a pessoa ao seu lado, saindo do carnaval, cheio de peso na consciência. Veja que quando uma pessoa que não conhece a Deus está com a consciência pesada, é porque a coisa foi feia mesmo. E a pessoa está do seu lado falando, falando, falando, e você não tem uma mensagem de Jesus, vai precisar trazer ela para o gabinete pastoral, pelo amor de Deus. Jesus está lá ao lado daquela pessoa, dentro do nosso coração, se movendo na história, entre banquetes, entre festas, entre reuniões, entre ônibus, carro, para lá e para cá. Jesus está se movendo no mundo inteiro, através da sua igreja. Foi assim que ele quis fazer, e é através de nós. Mas há uma resposta, dizendo assim: Senhor, toma minha vida, usa. Eu quero parar de viver uma religião medíocre. Ou talvez uma resposta de alguém que está aqui e queira dizer para Jesus de verdade, como nunca disse antes: Jesus, eu quero o Senhor mesmo. Eu quero o Senhor de verdade, como eu nunca quis antes. Não estou chamando você para querer uma religião, uma igreja nova, para querer Jesus, a palavra de Deus, de verdade, e não mais ou menos, e não de forma medíocre, mediana, mas de verdade. Porque se Jesus reinar de verdade em nosso coração, outras pessoas ao nosso redor vão ser abençoadas. Mesmo que elas já sejam, já conheçam Jesus, ou que elas não conheçam Jesus, elas vão ser abençoadas. Vão ser. Jesus estivesse aí do seu lado. Essa é uma pergunta que é até boba, porque Jesus está. Jesus está ao seu lado. Qual é a resposta que você vai dar para ele? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Você pode dar essa resposta orando. A oração faz isso. Nós respondemos ao Senhor Jesus. Quando dizemos amém, a gente está respondendo ao Senhor Jesus. É assim, Senhor. É isso mesmo que eu quero para a minha vida. Amém. Amém? Vamos orar. Você pode fechar os olhos. Ore. Mesmo que você não acredite ainda em Deus, está aqui, cheio de questionamentos, de crises, ore. Porque da mesma forma que Jesus encontrou Mateus lá naquela mesa, Jesus pode encontrar você aqui hoje pela manhã. Você que já o conhece, ore. Senhor, eu quero levar a sério. Eu quero quebrantamento. Perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado. Ele salva os de espírito humilde, abatido. Mas o Senhor resiste aos soberbos, aos que estão cheios de si. O Senhor, próprio Deus, resiste de forma forte e poderosa. Deus querido e amado, Senhor, não tem discurso nenhum que possa substituir aquele céu se abrindo e o Teu Espírito descendo sobre a nossa vida e nos comunicando o grande amor, o grande poder do Evangelho e nos levando para mais perto, para mais próximo do Senhor. Senhor, Tu sabes, Pai, que talvez se eu até fizesse um apelo aqui pela manhã para ficar em pé, a grande maioria ficaria em pé, como eu também, dizendo a Ti, Senhor, eu quero Te servir mais, melhor. Eu quero que o Senhor reine, superabunde em todas as áreas da minha vida. Mas Deus, faz com que isso seja de todo o nosso coração. Que a nossa resposta ao Senhor seja uma vida verdadeira, amanhã, depois, hoje ainda. Que a gente se apaixone por Jesus de tal maneira que o Senhor esteja presente em todas as reuniões, escolhas, encontros, em todas as proposições da nossa vida. Também, Senhor, em toda a esfera do nosso pensamento, raciocínio. Senhor, na maneira de nós enxergarmos o mundo. Tudo, Senhor, seja repleto e recheado do Senhor Jesus. Deus, eu sei, Pai, que grandes coisas o Senhor pode fazer através de gente que se dispõe a Te servir na terra. Como o missionário já orou no passado, dizendo assim, dá-me 100 homens com o coração entregue e eu vou alcançar o mundo inteiro para o Senhor. A gente tem aqui aos domingos mais ou menos 1.500 pessoas se reunindo, Senhor. Essas pessoas aqui nessa terra poderiam fazer como Paulo lá em Tessalônica, trazer um grande transtorno espiritual a essa terra. Uma grande proclamação de salvação, de cura, de restauração a tudo, Senhor, a todas as esferas. Mas, Senhor, o que mais precisamos é que o Senhor se encontre com a gente, transforme o nosso coração, traz sobre nós um avivamento, um derramado do Teu Espírito verdadeiro, Senhor. que a nossa alma anseie pelo Senhor de tal forma que a gente não consiga ficar calado enquanto ora, e não consiga ficar parado enquanto o Senhor está se movimentando na terra, que a gente não consiga ficar se amarrando com críticas, com o coração duro, mas sejamos quebrantados, conduzidos pelo Senhor para a tua obra nessa terra aqui, sem que ninguém precise nos chamar, conforme a promessa do Evangelho, que ninguém vai pedir ao outro para buscar, mas o nosso coração se dispõe para te buscar verdadeiramente. Deus, opera essa salvação aqui em nosso meio, Senhor, para que essa terra seja abençoada através da tua presença na vida da gente. Ó Deus, se revela para nós, cura-nos, restaura, converta o nosso coração. Nós queremos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.